De cara? Capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto Portadela, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. É a seguinte, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.